com o médico veterinário Carlos Eduardo De Sante, ele que é chefe do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Vamos falar sobre um tema bastante importante, né, quanto à saúde pública aqui no município, que diz respeito à vacinação de cães e gatos contra a raiva. Essa vacinação ela tinha sido suspensa porque Foz do Iguaçu não registrava mais casos, né, dessa doença, só que agora vai ter que ser retomada? Sim, Foz do Iguaçu teve o último caso de raiva em cão no ano de 2005. E segundo o Manual de Controle da Raiva do Ministério da Saúde, é necessário fazer 10 anos de campanha de vacinação subsequentes, mesmo que não tenha caso de raiva, e ao final desse período é suspensa a campanha. Então Foz do Iguaçu fez campanha de raiva até 2015, em 2016 o Ministério da Saúde suspendeu o repasse das vacinas, então não foi mais feito campanha de 2016 para cá. No ano passado foi também suspenso o fornecimento de vacinas para vacinação no CCZ. Só que o ano passado nós tivemos um aumento muito grande no número de casos de raiva em morcegos. Isso nos chamou a atenção e no início desse ano nós procuramos o Ministério e a Secretaria de Estado da Saúde e pleiteamos que fosse retomada o fornecimento de vacina para que a gente pudesse então imunizar a população novamente. Até porque o que a gente notou nesses 2 anos sem campanha é que a população tem deixado de vacinar os seus animais, né? Na clínica veterinária, em casa agropecuária. Então isso nos preocupa, porque a qualquer momento um cão, um gato pode pegar um morcego caído no chão e acabar se infectando, desenvolvendo a doença e até transmitindo ao ser humano. E é até importante fazer esse esclarecimento, porque até agora, né? Não houve ainda registro de casos em cães e gatos, mas a circulação entre os morcegos, né, do vírus da raiva é o que está preocupando? É, exatamente. E muito embora a gente não tenha tido caso em cão e gato, até porque nós temos também uma vigilância muito efetiva, nós coletamos amostra de material encefálico de cães, gatos e de outros animais encontrados mortos nas ruas, e não temos encontrado, mas a circulação viral nos morcegos, ela existe e cresceu muito. Ano passado foram 31 casos, esse ano já temos 29. Então a grande preocupação é justamente um animal que não esteja vacinado, não esteja imunizado. Encontre um animal, um morcego caído no chão, ao ter contato com ele pode acabar se infectando. E até vamos alertar a população aqui sobre a questão dos morcegos. Como é que pode ser identificado se esse morcego ele pode estar com o vírus da raiva? Que tipo de comportamento, até anormal, dos morcegos deve ser observado pela população? Primeiro é importante conhecer qual é o hábito normal, natural do morcego. O morcego é um animal noturno, ele sai à noite para se alimentar. A maioria dos morcegos que nós temos aqui na cidade são frugívoros, né? Eles comem frutas. Então eles vão em árvores onde tenha manga ou algum outro tipo de fruta para se alimentar. Esse é o hábito normal dele. Durante o dia ele fica abrigado, fica dormindo. Quando esse animal é visto durante o dia, seja voando, seja caído no chão, ou mesmo à noite, esse animal caído no chão, significa que ele tem algum distúrbio, algum problema, e esse problema pode ser a raiva. Então, o que a gente pede é que a população jamais tente tocar no animal, mexer, tentar fazer algum procedimento com ele. A gente pede simplesmente que as pessoas coloquem um balde ou uma caixa de papelão sobre o animal e entrem em contato com o CCZ para que a gente possa ir até o imóvel e recolher esse animal. Isso vale também para aqueles casos em que se encontra ali um animal caído na rua e tudo mais. Enfim, é importante isolar a área para que nenhum outro bicho tenha contato com esse morcego? Exatamente. Se for próximo à casa da pessoa, a gente pede, coloca uma caixa de papelão, liga para o CCZ, nós temos atendimento lá das 8 até as 16 horas da tarde, a gente está recebendo ligações e a nossa equipe tem condições de ir a campo para recolher esse animal. Agora, com relação também a orientações sobre essas situações de raiva, né, aqui no município de Foz do Iguaçu, como é que está acontecendo agora? Porque a informação que nós temos é que, pelo menos uma vez por semana, o CCZ está fazendo a vacinação de quem leva os animais, os cães e gatos, até aí o CCZ? Nós recebemos 17 mil doses de vacina para fazer a vacinação desses animais, então qualquer dia da semana a população pode procurar o CCZ das 8 até as 14 horas que ele vai ter o seu animal vacinado. A gente tem pedido desde segunda-feira para que as pessoas priorizem levar na segunda-feira, porque na segunda-feira nós disponibilizamos uma equipe exclusiva só para vacinar os cães. Para que seja mais rápido, a pessoa tenha facilidade. Nos demais dias da semana, nós temos outras atividades, como coleta de sangue para leishmaniose, por exemplo, que os funcionários vão estar voltados a isso. Então, se a pessoa levar nos outros dias da semana, talvez ela tenha que aguardar alguns instantes lá para ser atendido. Na segunda-feira vai estar a equipe exclusiva só para isso, vai ser muito mais rápido o procedimento. E aquela campanha volante que passa, né, de casa em casa aqui em Foz do Iguaçu, vocês pretendem iniciar a partir de quando essa ação? Campanha de vacinação mesmo não vai haver, né, porque o Ministério não recomenda que se faça mais. O que nós pretendemos fazer, esperamos a partir de setembro, estamos aguardando a compra de alguns materiais, é fazer uma vacinação itinerante nos bairros. Nós pretendemos, ao longo de 12 meses, poder circular durante alguns dias em cada bairro, né, em postos fixos, onde as pessoas poderão levar o seu animal também para vacinar. Então, se a pessoa mora lá na região do Porto Meira, por exemplo, nós vamos estar nos bairros do Porto Meira em alguns dias, dentro de um cronograma que está sendo elaborado, e a população local também vai poder levar o animal para vacinar nesse posto fixo. Também vamos trazer informação que você citou, a questão da leishmaniose. Como é que está a situação dessa doença aqui no município hoje, na população de cães aqui da cidade? A leishmaniose é uma doença que suscita muita atenção da população, né? Desde 2014 nós temos ela como de fato ocorrência na cidade. Então hoje os mecanismos que nós temos de controle dela são basicamente dois. É colocar uma coleira repelente nos animais, isso o proprietário deve fazer para poder salvaguardar a saúde do animal e também o risco de transmissão da doença para o ser humano, e manter os quintais sempre limpos, sem matéria orgânica, porque é dessa forma que o mosquito se prolifera. Então são as duas medidas hoje imprescindíveis que a sociedade deve tomar, tanto o poder público nas áreas públicas, quanto a população nas suas áreas individuais particulares. E é importante salientar que a leishmaniose era transmitida pelo chamado mosquito palha, né? Não é o mosquito Aedes aegypti, mas de qualquer forma, os dois merecem atenção redobrada, né? Justamente, o mosquito palha, ele tem hábitos diferentes, ele começa a atuar no final da tarde, ali no momento crepuscular, 5, 6 horas da tarde, vai até em volta das 11 da noite, e ele se prolifera na matéria orgânica. Então, restos de alimentos, folhas caídas nos quintais, vários dias sem limpar, e de todo modo, tanto para o Aedes quanto para o mosquito palha, se a limpeza do quintal for bem feita, a gente consegue controlar as duas doenças simultaneamente, né? Telefone do CCZ, quem está nos ouvindo agora, tem alguma situação para relatar, para entrar em contato com o CCZ? Quais são as formas de contato? Nós temos o telefone 3524-8848, que a pessoa pode ligar das 8 até as 17 horas, é o horário de funcionamento do CCZ, e para caso busque algum serviço, até as 16 horas, para que a gente tenha tempo hábil de deslocar até o local. Nós também temos atendemos pelo WhatsApp, no telefone 999-97-4448. Esse é um meio que nós instituímos aí recentemente, tem funcionado muito bem. Pessoas podem fazer contato também pelo celular ou pelo WhatsApp desse número. Vou até pedir para repetir o WhatsApp aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam anotar. Qual que é o número? Sim. É 999-97-4448. Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar, inclusive, esse contato aqui na nossa live no Facebook. O telefone fixo é o 3524-8848, é isso? Exatamente. Conversei aqui com o Carlos Eduardo de Santos, ele que é médico veterinário e chefe do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos à população. Eu que agradeço. Bom dia.